Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. É sempre uma alegria vir a uma casa espírita e participar desse banquete espiritual que nós temos. Nós sabemos que tudo que é material, tudo que é exterior, é passageiro, é temporário, mas aquilo que é da alma é sempre grandioso e é eterno. E a mensagem que nós temos do Evangelho de Jesus é exatamente isso. É o nosso alimento da alma, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos impulsiona na vida, é aquilo que nos dá força, é aquilo que nós colhemos numa casa espírita. E hoje trataremos de uma lição do Evangelho muito importante, muito significativa, e vamos tentar aproximá-la da nossa realidade, das nossas condições de vida hoje na Terra. Porque a mensagem de Jesus é isso. Ela é uma mensagem eterna, imutável, mas a cada tempo, à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos aprimorando o nosso espírito, nós vamos compreendendo cada vez mais essa mensagem. E em cada época nós vamos tendo a compreensão, o entendimento e vamos procurando aplicar isso à nossa vida, à nossa realidade. Nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, a instrução, o ensinamento sobre o ajuda-te e o céu te ajudará. Kardec, quando explicou a passagem que Jesus ensinou de buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, ele fez essa explicação de que o ajuda-te e o céu te ajudará é semelhante a esse ensinamento, buscar e achareis. E por trás dessa recomendação de Jesus, nós temos muito clara a recomendação do trabalho. Porque se nós não fizermos a nossa parte, nós não obteremos auxílio. Se nós não buscarmos, nós não encontraremos. Se nós não nos ajudarmos, nós não seremos ajudados. E isso nós poderíamos pensar, então Deus é cruel, porque Ele sempre espera algo de nós para nos dar. Não é bem assim. Na verdade, Ele já nos deu muito e continua nos dando muito. Mas para que possa nos dar aquilo que é além do necessário, aquilo que vai além da nossa necessidade, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ter a nossa parte naquilo que nós esperamos de melhor da vida. E é isso que nós vamos falar nesta tarde, da importância do trabalho para que possamos adquirir mais e mais méritos espirituais, para que a gente possa crescer interiormente, para que a gente possa efetivamente evoluir de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, e que não seja mais pelo processo da dor como tem sido até hoje. A nossa trajetória de seres é a daquele que vai ser estimulado a crescer por causa do sofrimento, da dor, das lutas, das provas, das expiações. Só que à medida que a gente vai adquirindo compreensão das leis divinas, a gente passa a entender que a nossa existência não pode se resumir a isso, a só ter que sofrer para conquistar alguma coisa. A gente pode, pela aplicação das nossas potencialidades, das nossas qualidades, a gente pode conquistar muito mais. E é por isso que Jesus disse: batei e a porta será aberta, busca que você vai encontrar. É por isso que os Espíritos disseram, então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós vamos procurar entender que esse trabalho que nós temos que realizar, nós podemos entendê-lo, né, como de duas frentes. O trabalho material que a gente realiza na vida aqui. Esse não é muito difícil. A gente ter responsabilidade, se empenhar com os nossos compromissos materiais, esse custa o nosso esforço, a nossa dedicação, as nossas forças físicas. Esse trabalho depende da gente ter realmente disposição e atacá-lo. E a gente sempre encontra uma alternativa, a gente sempre encontra meios. Já a outra dimensão do trabalho, que é importante para a nossa evolução espiritual e que muitas vezes a gente negligencia, é o trabalho de natureza intelectual. A gente pensa muitas vezes, quando fala isso, de trabalho intelectual, que seria aquele trabalho reservado às pessoas mais inteligentes. Mas não é bem esse trabalho que nós temos que realizar, que nós estamos pensando agora. O trabalho intelectual que cada pessoa tem que realizar é aquele do seu autoconhecimento. É aquele da gente passar a pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, a nossa realidade, e entender qual é o nosso papel no mundo. Porque tem gente que vive, muitas vezes, como um robô programado para uma tarefa. Acorda cedo, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta para casa, se distrai, faz a rotina da casa, vai dormir, acorda no outro dia e leva a vida nessa rotina. Quando a gente vive assim, a gente está sendo máquina. Quando a gente reflete nas nossas condições, quando a gente pensa na nossa existência, aí nós estamos realmente exercendo o trabalho intelectual que nos cabe. Por quê? Ao espírito encarnado é dada essas duas necessidades, essas duas obrigações: trabalhar materialmente e trabalhar intelectualmente. Não quer dizer que todo mundo vai virar gênio, não quer dizer que todo mundo agora, neste momento, nesta existência, vai se tornar um espírito conhecedor de tudo, mas aplicar nossa capacidade de refletir, de pensar a vida, é necessário. Nós temos que exercer isso. E é nesse sentido que nós vamos precisar, então, estar focando a nossa atenção durante a vida. Porque trabalhar, cumprir rotina, cumprir obrigações é muito fácil. Agora, refletir sobre a própria vida, sobre a própria existência, o significado de estarmos aqui, esse é um trabalho árduo. Tem gente que, às vezes, até desiste dessa tarefa. Porque tem tantas dúvidas no caminho, tem tantos problemas a pensar, tem tantas coisas que, muitas vezes, nos angustiam, que é mais fácil a gente se embrutecer. E seria o quê? A gente só viver de distração. Tem pessoas que procuram o álcool, muitas vezes, para anestesiar essa angústia interior que vem lá de dentro, que é a busca do significado da vida. Tem pessoas que lá no íntimo, muitas vezes, vivem só de distrações. Por quê? Porque seria mais cômodo, realmente, a gente não pensar nas grandes questões da vida, os grandes temas da vida. Então nós devemos passar a pensar, refletir nessas questões, para que a gente pare apenas de trabalhar materialmente e possa trabalhar intelectualmente também, guiando a nossa evolução. É aí que nós descobrimos o caminho da felicidade. É aí que nós encontramos uma rota que nós podemos seguir, que vai nos levar e vai nos colocar num lugar, no futuro, com maior segurança, com maior bem-estar. Se a gente só viver o dia a dia, se a gente não refletir na vida, se a gente não buscar conhecimentos de ordem superior que nos alimente a alma, nós estaremos vivendo só a nossa dimensão material. E a nossa parte espiritual fica estagnada, fica bloqueada, ela não é capaz de perceber tudo o que existe além do mundo material. Porque esse trabalho que nós vamos realizando de autoconhecimento, e de busca de conhecimentos de natureza superior, conhecimentos que nos esclarecem sobre a alma, sobre a vida espiritual, sobre o porquê da nossa vida, conhecimentos esses que aprendemos numa casa espírita. Esses conhecimentos, eles vão nos ajudando no nosso crescimento interior. Eles vão nos favorecendo a criarmos condições para que recebamos o auxílio espiritual. Porque acreditem, a espiritualidade, que é o agente de Deus no mundo, age de muitas maneiras no mundo. Atua de inúmeras maneiras. Mas só é realmente um auxílio efetivo, eficiente, quando a gente permite que esse auxílio se manifeste pleno nas nossas vidas. Já ouviram pessoas dizerem que sentem assim a sua vida toda bloqueada, sua vida toda estagnada. Nada funciona, nada dá muito certo. Por quê? Essa pessoa pode ter certeza, ela tem o auxílio dos céus, ela tem o auxílio da espiritualidade, ela tem assistência espiritual permanente, mas é que o modo como ela vive cria impedimentos para que esse auxílio se manifeste na sua vida. É por isso que Jesus falou: ajuda-te, o céu te ajudará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque por trás de qualquer conquista que a gente pretenda ter vinda do mundo espiritual, tem uma parte que é essencialmente nós. Se nós não fizermos, aquilo de maior que nos está reservado não virá. E esse trabalho, essa dedicação à alma, esse cultivo da alma, é o que a gente exerce, por exemplo, quando nós temos uma reunião como essa. A gente poderia estar, por exemplo, distraído com inúmeras coisas lá fora agora. Mas estar hoje numa reunião como esta também é parte desse trabalho. Buscar a literatura espírita, buscar instruir-se sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas, também é parte desse trabalho intelectual. São coisas que estão acessíveis, estão para nós, para acontecer. Mas se a gente não fizer, se a gente não buscar, a gente não conquista aquilo que a gente deseja. E nós vamos encontrar sempre o auxílio à medida que fazemos isso. E buscamos a iluminação, o esclarecimento, o conhecimento superior. E esse auxílio vai se expressando na nossa vida e nós vamos se tornando pessoas cada vez mais capazes de conduzir a própria vida. É aí que nós passamos a nos ajudar efetivamente, porque compreendendo o porquê das coisas, compreendendo que tudo que nós fazemos desencadeia reações que se voltam contra nós mesmos, nós estamos aplicando o trabalho espiritual, o trabalho intelectual, na condução da nossa vida. Nós estamos produzindo resultados positivos para nós. E aí nós vamos entendendo e passamos a ter maiores condições de solucionar os nossos problemas, os nossos conflitos. E vamos descobrindo algumas formas dessa solução. A primeira que nós podemos apresentar é a de que, quando temos um problema, quando enfrentamos dificuldades na vida, devemos pedir auxílio. Mas isso é o óbvio, não é? Mas tem muitas pessoas que esquecem aquela atitude primeira, que seria na frente de uma dificuldade, diante de um problema. Qual é a nossa postura primeira? Antes de amaldiçoar, xingar aquela situação, antes de a gente procurar um culpado para jogar a culpa daquela situação, nós deveríamos pedir o quê? O auxílio espiritual para a solução do nosso problema. É através da prece que nós vamos então encontrar essa solução que nós estamos procurando. Porque muitas pessoas se debatem, às vezes, com problemas, acreditando que ele vai resolver aquilo sozinho. E esquece que, para aqueles que têm boa vontade, aqueles que desejam o bem, aqueles que desejam o progresso espiritual, aqueles que desejam crescer interiormente, sempre haverá auxílio para a solução dos seus problemas. Mas para isso a gente vai criar um canal, uma abertura na nossa mente, por onde chegam as ideias que vão nos dar a solução. Porque a gente muitas vezes pede na prece assim: Deus, tira um problema do meu caminho. A gente esquece que nós devemos pedir assim: Deus, me mostra como eu supero esse problema. Porque a gente espera muitas vezes as soluções mágicas, as soluções instantâneas para os nossos conflitos. E não é bem assim que as coisas acontecem. As soluções, elas, na maioria das vezes, elas estão dentro da gente, precisando apenas aflorar à medida que nós vamos nos harmonizando, que nós vamos nos tranquilizando, e nós mesmos vamos descobrindo como contornar os obstáculos da vida. Nós mesmos vamos descobrindo como encontrar as soluções. Por isso que essa postura que nós temos que ter perante Deus, de confiar na proteção divina, e de que virá o auxílio que nós precisamos, é necessário. Porque é essa confiança que nos fortalece e que impede que cometamos alguns erros diante dessas dificuldades que nós temos. Que é o que muitas pessoas fazem. Diante dos problemas, o que elas fazem? Elas ficam tão perturbadas, tão aturdidas, tão confusas e tomam atitudes que complicam ainda mais a sua existência. Quando que, se mantivermos a fé, a confiança, a esperança, nós teremos a força de superação, porque ela vai nascer dentro de nós mesmos. E nós também podemos buscar o auxílio fora de nós, fora, procurando pessoas que possam nos ajudar efetivamente. Porque muitas pessoas, às vezes, por um sentimento extremado de autoconfiança e, podemos dizer até de orgulho, pensam que sabem tudo sobre a vida e procuram muitas vezes soluções e quando que compartilhando com outras pessoas poderia ter ali algumas indicações, poderia ter algumas orientações que ajudasse na superação. Por isso que esse sentimento que às vezes a gente tem de autossuficiência, de prepotência, a gente deve ter uma cautela muito grande. Por quê? Nós, quando enfrentamos um problema, é porque temos algo a aprender com ele. Nós temos coisas a descobrir com aquela situação. Então nós não podemos dizer assim, ah, eu sou capaz de vencer sozinho qualquer obstáculo. Porque se eu tenho algo a aprender com a dificuldade, é porque eu preciso desenvolver algo em mim. Eu não posso ter a pretensão e me acreditar totalmente isento de necessidade de auxílio, porque todos precisam. E isso é um treino para a humildade, a gente saber reconhecer as nossas limitações, que nós não somos capazes de resolver, de solucionar tudo. Então é nesse sentido que devemos procurar pessoas, não que vão resolver o nosso problema, porque muitas vezes a gente procura uma solução fácil, a gente procura as pessoas pensando, ah, fulano vai me dar uma força aqui e eu vou resolver o meu problema. Mas veja, quando a gente já está pensando dessa forma, a gente está tirando a responsabilidade de nós mesmos da solução dos nossos problemas. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa visão que nós temos dos problemas, essa que está sendo apresentada, é aquela que mostra que os obstáculos, as lutas da vida não são castigos, não são maldições, elas não são problemas que outros nos criam, mas elas são situações da vida de aprendizagem. Todos os problemas que nós enfrentamos na vida, seja de saúde, profissionais, familiares, todos eles são um desafio ao nosso desenvolvimento interior, ao nosso crescimento. Por isso que quando eu penso em fugir de um problema, quando eu penso em afastar uma dificuldade do meu caminho, abandonando compromissos, simplesmente procurando me isentar de responsabilidades, eu estou, na verdade, o quê? Fugindo da lição que eu necessito para o meu crescimento, para a minha evolução interior, para a minha melhoria como ser. Toda vez que eu fujo de um problema, eu estou adiando para o futuro soluções que eu teria que tomar hoje. Imagine, o futuro vai se somar aos problemas do futuro. Porque a vida, no mundo material, ela é uma vida de muito desafio, realmente. Pode observar a história de qualquer pessoa. De quando a pessoa começa a se tornar independente, já começa a ter suas escolhas, até o final da vida, todo mundo enfrenta lutas e dificuldades. Mas isso é porque o mundo é um lugar de aprendizado, é um lugar de experiência. E é só enfrentando os problemas que a gente encontra a solução dessas dificuldades, desses problemas, e é neles que a gente cresce, é neles que a gente evolui espiritualmente. Pessoas que têm uma vida muito facilitada, que não enfrentam obstáculos nenhum, elas estão na pior prova que existe. É a prova de você abandonar o conforto e ir em busca, não de problemas, mas de situações que desenvolvam a sua inteligência, que desenvolvam as suas habilidades, que desenvolvam as suas capacidades. Quando a gente vê a vida dessa forma, que os problemas da vida são, na verdade, oportunidades, lições de aprendizado e são oportunidades de crescimento, muita coisa muda para a gente. Muitas dificuldades deixam de ter aquele aspecto gigantesco e passam a ser apenas impedimentos no caminho, fáceis de serem contornados. O problema é que muitas vezes a gente vai esquecer isso, que os problemas que nós enfrentamos são porque eles têm lições a nos ensinar. Eles têm algo a nos dizer sobre a nossa essência, sobre aquilo que nós somos. E é dessa forma que devemos encará-los para que a gente possa superá-los. Enquanto eu ficar achando que as dificuldades da vida me foram dadas porque é a praga de alguém, a maldição de alguém, é algo que alguém me fez, enquanto eu fico achando que aquilo é um castigo divino, que aquilo é porque eu tenho azar, porque eu não tenho sorte, enquanto eu fico pensando isso, eu não identifico realmente onde está ali a origem daquele problema. E não consigo solucioná-lo, por quê? Porque eu não sei a causa real dele. Eu fico atribuindo aos outros, eu fico colocando a outras coisas os meus problemas, eu nunca vou aprender aqui. Nós podemos trazer um exemplo prático disso. Tem gente que diz assim, ah, eu nunca tive paz no meu ambiente familiar. Tem gente que mudou de lar, reconstituiu o lar 3, 4 vezes e nunca se sente bem com ninguém. Talvez haja algo lá no interior que a pessoa ainda não entendeu, que ela precisa modificar para passar a viver bem com as outras pessoas. E como ela já abandonou a primeira experiência e ela não identificou que o problema estava nela, ela só vai trocando de pessoas, de situações, mas vai atraindo outros que têm problemas parecidos. Quando a gente passa a identificar que talvez a causa daquilo que nos aflige esteja em nós mesmos, nós somos mais capazes de solucionar. Porque tem gente que muitas vezes, por características de personalidade, criam confusões o tempo todo. Pessoas que, por exemplo, são excessivamente exigentes. Será que eles terão sempre pessoas disponíveis a atendê-los durante toda a sua vida? É muito comum que pessoas excessivamente exigentes, pessoas excessivamente críticas, permaneçam sozinhas. Então, o que, que isso ensina? Na verdade, a pessoa poderia atribuir, ah, os outros são incompetentes, não entendem, os outros não gostam de mim, eles têm inveja. Quando você está pondo um problema lá nas costas dos outros, a solução não virá. Quando você descobre que é você que causa a dificuldade, então aí você passa a entender. É realmente, não era nos outros que estava o problema, era na minha personalidade, no modo de ser. E se a gente fizer de uma maneira corajosa, uma viagem interior de entender e procurar compreender-se, procurar se imaginar fora de si mesmo e imaginar você por onde você passa, onde você está, como as pessoas te veem, talvez você possa identificar isso que atrai, que cria conflitos, que aproxima o sofrimento da sua vida. Então é nesse sentido que nós vamos procurar entender que as situações, as provas, as lutas são lições que nós temos que aprender. E nós só nos libertamos delas se nós fizermos a nossa parte, se nós realmente aprendermos o que temos que aprender com essas provas. Porque enquanto a gente não aprender a lição de uma situação da vida, a gente não se liberta dela. Aquilo volta. Volta através de outras pessoas, de outras situações. Por isso que antes de fugir de um problema, nós devemos ter ali a preocupação séria de que se nós não aprendermos aquilo que tínhamos que aprender ali, aquele problema voltará no futuro de uma outra maneira, através de outras pessoas, por outras situações. Uma outra coisa importante que faz parte desse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho intelectual que nós temos que realizar no mundo a nosso favor, é a gente passar a compreender os nossos sentimentos e combater sentimentos destrutivos que são capazes de arruinar a nossa vida e que nos afasta da solução de qualquer problema. Existem inúmeros deles, eu vou falar de alguns. Sentimentos que, com certeza, quando nós percebemos que somos tomados por eles, nós devemos fazer uma pausa e uma prece muito forte, de muita vontade, pedindo a Deus, nos liberte disso, porque isso é a nossa ruína. Então, olha, sentimentos como a revolta, sentimentos de se achar desfavorecido, sentimentos de ficar querendo atribuir aos outros as culpas daquilo que nós passamos, ficar se sentindo inferior às outras pessoas, ficar pensando em soluções desonestas para os nossos problemas, aumentar demais o nosso sofrimento, ignorando que há outras pessoas que sofrem no mundo muito mais do que a gente, guardar amargura por ter passado por lutas, por dificuldades durante a vida, ficar pensando em fugir de um problema ou de jogá-lo nas costas de outro, ou ficar esperando soluções mágicas, soluções fáceis para os nossos problemas. E tem muitos outros estados mentais que, quando a gente está atravessando um problema, a gente fica envolvido por eles. E isso a gente tem que repelir. A gente tem que pedir a Deus que afaste da nossa mente esses estados emocionais, esses pensamentos, essas ideias. Por quê? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, tende a se concretizar. Tende a se materializar na vida. Pode observar. Quando você reagiu com atitudes de agressividade diante de um problema, você desencadeou nas outras pessoas o quê? Agressividade. Quando você age de uma forma intempestiva, uma forma bruta com as pessoas, como que elas reagem com você? Da mesma forma. Quando você cria um problema para alguém, você joga a responsabilidade para alguém, você cria naquela pessoa o quê? A mágoa, o ressentimento, o desejo da vingança. Então, tudo que nós podemos pensar que é perturbador, que não nos ajuda no caminho de sermos honestos, íntegros, de sermos leais, de sermos responsáveis, tudo que nos distanciar disso, nós devemos repelir mentalmente, com muita vontade, e não ficar acalentando mentalmente, porque tudo que a gente alimentar mentalmente vai tomando conta da nossa vida. E como que a gente pode, ao longo da vida, aplicar esse potencial, essa capacidade que nós temos de refletir, de pensar a vida, na prevenção dos nossos conflitos? É realmente a gente aplicar esse conhecimento que nós vamos adquirindo com a doutrina espírita na nossa vida, na reflexão sobre a nossa existência. Nós devemos realmente ter uma tendência, uma propensão realmente a passar a guiar a nossa vida por esses novos valores, por essas novas ideias. O que a gente mais aprende das instruções dos Espíritos é o quê? É a gente tomar cuidado com o orgulho. É o orgulho que cria, muitas vezes, inúmeras situações embaraçosas na vida. Quantas pessoas não adquirem dívidas, não se comprometem com situações difíceis de serem resolvidas, tudo por orgulho, por querer aparentar para o outro uma suposta superioridade, uma suposta qualidade que ele não tem, porque ele quer se demonstrar para o outro como superior. É um dos nossos principais alvos a combater. É a gente passar a entender, passar a compreender realmente o que nós essencialmente nós somos. É a gente não se achar nem de mais nem de menos. É a gente se reconhecer como filho de Deus, como um ser que está no mundo para aprender, para crescer, e que está aqui no mundo para compartilhar com os outros experiências. E nunca se imaginar que nós temos direitos, que nós temos prerrogativas superiores às outras pessoas. Nós temos que nos ver com uma igualdade fraterna que nos coloca todos na condição de filhos de Deus. Todos. Não importa a condição social, o status da pessoa, todos nós temos, essencialmente perante Deus, as mesmas condições, temos o mesmo potencial. É assim que temos que nos ver, nos enxergar. É isso que é exercitar a humildade. É eu também não ficar achando que eu tenho que me achar o mínimo de todos, tenho que me desprezar, me menosprezar, para poder se considerar humilde. Humilde, essencialmente, é você reconhecer suas limitações e seus potenciais. Dessa compreensão, desse exercício, é que nós vamos aprendendo a lidar com as situações da vida e nós vamos superando os obstáculos. E toda vez que os problemas parecerem muito grandes, muito difíceis, todas as vezes que a gente pensar que aquilo não vai ter solução, entreguemos a Deus a solução. Pensemos, fiz a minha parte, ela está pronta. O melhor virá no momento oportuno. E tendo essa certeza e agindo com fé nesse sentido, a gente encontra a solução dos problemas. A gente vai vendo que aquilo que era tão assustador já não é mais tanto assim. A gente vai percebendo que aquilo que era tão ameaçador para a nossa segurança, para a nossa felicidade, já passou como tantas situações da vida passaram. Relembrar-se da vida, das lutas, do sofrimento, não para lamentar ou se amargurar, mas para reconhecer, olha, superei, passei, estou aqui, é um exercício positivo também que nos dá força e nos mostra, quando fazemos dessa forma adequada, esse relembrar, nós vamos vendo o quanto nós fomos ajudados na nossa trajetória, o quanto nós fomos auxiliados através de pessoas e situações que nos beneficiaram e nos deram a força necessária. Então tenhamos muita fé, ajudemos-nos, porque certamente o céu nos ajudará a todos. Muito obrigado, gente.